passageiros, por força do hábito, trazemos o sangue muito quente. Vivemos de migalhas, promessas e batalhas, estamos rindo de nervosos, cobertos de feridas, num beco sem saída. No entanto, o coração palpita. De teimosos, circo de marionetes, chuva de canivetes. No entanto, o coração se agita.